coordenação com Brasília. Controle, boa tarde, é o 549033. controle Porto Seguro, frequência 20 decimal 9. Corrige 4903, a sua identificação, se manter nível de voo 340. Boa tarde, obrigado. Controle de Salvador, Lua 1864, cruza 1800 pés. 1864, contato, mantendo 370. Central 370, Lua 1864. Thank you. 200, o 200 sobre tu para o final LR do leste da sul, após passar por São Pedro. Isso será o localizador em pause para o procedimento dele. Arvoreda, Morte, Latam, 3895-3, 4 Termo. 6, estando em Centro Brasília, no 24, decimal 25, secundária, 126, decimal 55. Taxa no controle. Controle Salvador, bom dia, Felipe Navegado 53. 35, Gripe, Navegado 53, bom dia, contato, um agente deu 160, após cruzar 2.500, autorizado, uma esquina na mão. Ok, após 2.500, uma esquina na mão. Alvo 09. Prossiga direto para o Hospital Subúrbio, Guardião 05, mais curto para o regresso. A 3549 Centro Recife, essa identificação mantém em nível de voo 360, reforce na posição bridge, em caso de falha, Centro Brasília, em 24 decimal 25. Nove e oito, boa tarde, Azul 443. O 360 indisponível. Boa noite, zero, Azul 443. Eu vou fazer o 7 meses, eu vou fazer 5 mil. Perfeito, boa tarde, obrigado. 2067. Então é 99. Trolley Salvador, muito boa tarde. Gol 2067, decola para Cidadão. Gol 2067. Tudo conforme autorizado. E modifique pós aí para 5577. 577. A Cidadel, Leda Brice, Cidadel, Leda Mótima, você falou 360. Cidadel, Leda Mótima, sobe 360, acionado 577 agora, com 2067, obrigado. Do vento, aguardando para a base. Prossegue em regra, envolvedor, prepassando para o coordenador Barbuto. Xanema 254, seu colônia escuta. Xanema 254, contato para a Imacém, nível 3, Redan. Redan. 254, contato para a Imacém 360 na sede aberta. AEL 360-54. Gol 2067, vou direto, Leda. Direto, Leda, grato 2067. Azul 4463 aguarde. Azul 4210, centro Recife, sem identificação, reporte para descida. Azul 4076, eu estou para sequenciamento, esquerda coroa 090, limite ao localizador. Atenção, meu caro. Mantenha aí sua mentileira, devido a tráfego aí à sua direita, seguindo para Ilhéus. Mantenha na cruzileira, que vai liberar o senhor aí para voar mais à frente, será recebido, ok? Tripe 9953, cano em Recife agora, 1288-260, câmbio. Posso estar fazendo tráfego ali, mantendo 0, 2, 3. 02. Livre pouso na 190, treino pouso baixo travado para o LS, já em contato com o visual com a pista. Confirmo, já visual com a pista? Afirmativo, contato visual com a pista. Lembro no 40090, passarei no 230. 1409, livre pouso, passarei. Do 4463, autorizado de ser matéria nível de voo 100. Azul 598, azul 5021. Controle Salvador, muito boa tarde, o azul 5021. Boa tarde, azul 5021. 360, saída da EL, azul 5021. 1472, chama centro Recife, 125 decimal 45, secundária 126 decimal 85. Gol 1472, centro Recife. Centro Recife, pega, chame centro 125 decimal 45, secundária 126 decimal 8. Estada terminado, 29 milhas norte do NBB Ilhéus, sob controle Ilhéus, 120 decimal 3. Correção, 120 decimal 1, azul 4463. Azul 4473, 1.50 graus, 08, 1.0. Oceania 6254, nível de voo 320 disponível, tráfego procedente Maceió para Guarulhos, já mantendo nível de voo 320, Bravo 732. Gol 2067, confirme o número mais. Gente. 6254, confirme mais que manterá nível de voo 360. Gol 2067, tem condições de manter mais pontos, 78. Olha para o gol 2067, tem condições de manter mais pontos, 78. Gol 2067, aguarde. Voo 2067, autorizado subir e manter o nível de voo 380. Na 3295, aguarde. 34903, chame Centro Brasília, 124, decimal 25, secundária 126, decimal 55. Pode ser.

502 ano Petro Recife, a senha de identificação submantém do voo 360. Entre as 502 ano submantém do voo 340, vou direto para São Brito. C98, muito obrigado, senhorita, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol no 790, cruza 2000 pés. Rádio 790, contato na data, batido 370. Você pode aprovar direto, Jambo? Salvador, tá 3894, tá no Instagram, tá no Instagram. 3804, fica tranquilo, vai ser graus, não quero mais. Tá 3804. São 3258, boa tarde, Centro Recife, essa é a identificação, mantém o de voo 350. Foi alternada acessou no 33 decimal 95 secundária, 133 decimal 25. Centro Brasília, 1, 2, 4, decimal 2, 5, secundária, 1, 2, 6, decimal 5, 5.